Azul 4207, aguarda. 4217, aguarda pro posto. Paulo Salvador, muito bom dia, tá 3816, livrou na sua escuta. Tá 3816, táxi de Alfa Juliette, portal 04. Alfa Juliette, pro 04, 3816. Azul 4217, após a aeronave da TAM parquear no 04, está autorizada no 3, chama táxi. Ciência, após parqueamento, autorizado. Irá prosseguir para o portão 04. Está perto da Júri já, tranquilo. para o Tecozu 4217 com 107 440 Ribeirão Preto. O 4217 está autorizado. Taxi, direita ainda até o ponto espera. Ponto espera 1-8-9-5, ajuste no 0-2. 1-0-2, direita ainda, ponto espera chama 1895. 4217 é do Goa. Estou em Salvador, boa noite Azul, bom dia Azul, 4217, ponto espera da 10 pronto. Azul 4217, autorizado, alinhar e decolar, pistão 0, vento 150 graus, 8 nós. Alinha e decola da 10, Azul 4217. Azul 4217, decolar 257, controle 120, decimal 8. 208, 4217, Azul, boa. Controle Salvador, bom dia Azul, 4217, decola, passa 1000 pés na Delta. Azul 4217, bom dia, contato radar. Suba para o nível 340, autorizado direto Leda. Direto Leda, sobe 340, Azul 4217. 4217, 3325 e ao término 13395. Entendi, com 3395, poderia confirmar a primária? Primária 13325. 3325 ao término 3395, boa noite. Salvador, bom dia, eu vou colocar alguma informação, né, contra o Salvador. Gol 9961, autorizado, Guarulhos, nível 360, via peso Lua no 0, Tetaubaté, decola da pista no 0, após a decolagem curva direita na saída da EL, Leda Motiva, transponder 5547, controle 120, décima 8. Escola da Ruta 10, curva direita, segunda da EL, Leda, ótima. Transponder 547, controle Salvador 2011. Com o 961, o contagiamento correto, chama quando pronto no 11. Leviathan Mike X Realfa na posição número 14, remota? Mike X Realfa, prossiga. Na posição 14, solicita autorização de rebote para o fim de número 62 do pátio principal, já contactado com a infraero. Mike X Realfa, guarda para o rebote. Positivo, alvo. Gol 1161 na escuta. Confirma o estimado para o pushback? Ah, os 29. Confirma, será os 29? É previsto os 29. Gente. Mike X-Ray Alpha está autorizado o reboque da 14 para a meia dúzia? Reporta ao término. Positivo, Alfa. Alfa X-Ray Papá, prossiga. Estacionado no pátio número 3, posição 2 com meu, autorização para guia de motor, espero daqui aproximadamente 10 minutos. Gente, reporta o término, Alfa X-Ray Papá. Salvador, gol 1161. Dá 1 para o pushback. Gol 1161, aguarda para o push. Aguarda. 161 no sistema, né? Posição, não sei. Do 1961 não está autorizado, chama a taxa. Autorizado, chama a taxa. Alô, Mike, X-Realfa, parqueado na posição de número 612, bom dia, obrigado. Cheque, bom dia. Salvador, muito bom dia, então 3601, tá cheque na informação Eco, autorização com ganho. Tá 3601 no prepara da Elia da Motiva e aguarda cópia. Da Elia Motiva. Da Elia da Motiva. Da Elia da Motiva, dando a escuta pra cópia. Está autorizado o táxi até o ponto de espera Dona Zero via Pátio Índia. No ponto de espera chama quando pronto. Táxi Pátio Índia, ponto de espera da Zero chama a ponto de espera. Solo Salvador, é o TAM Mike, Hotel Quebec, ponto 13, na posição 13 do Pátio 1. Mike, Hotel Quebec, prossiga. Hotel Quebec, na posição 13 do Pátio 1, solicitando autorização de reboque na posição 10 do Pátio 1. Mike, Hotel Quebec, está autorizado da posição 1 3 para a posição 10 do Pátio 1. Ok, muito obrigado. São 3601 no pronto cópia. Tá 3601, tá pronto cópia. Com o 961 autorizado, alinhar e decolar, pista no 0, vento 160 graus, 8 nós. Autorizado, alinhar e decolar, pista no 0, voo 961. Nono 61, decolar 238, controle 120, decimal 8. 208, muito obrigado, bom dia. Tá 3601, tá pronto, cópia. Controle, muito bom dia, Gol 1161, passando agora 1600 pessoas. Gol 1161, bom dia, contato radar, vou para nível 360, perfil da Elso. Perfil da Elso vindo para 360, Gol 1161. Ciente, bom dia. Paulo Salvador, aqui é o Golf India Índia. Golf India Índia, prossiga. Golf India Índia no pátio 3, solicito autorização de reboque para o pátio principal, na posição 11, Celso. Golf India Índia, está autorizado o reboque, reporta para ingresso no pátio principal. Golf India Índia, ciente, reportarei para ingresso no pátio principal. Solo Salvador, é o Tan Mike Hotel Quebec, informe o tempo do reporte, posição 10, do Pátio Municipal. Obrigado e um bom dia. Gente, bom dia, Mike Hotel Quebec. solo Salvador, tá 3601. Tá 3601, copia? Copia, 3601. Autorizado para Congonhas, nível 360. Decola da 1-0 com curva direita no perfil da saída da AEL, Leda, Motiva. Intercepta pêndulo 1-0 e segue conforme rota do plano de voo. Controle em 1-2-0, decimal 8, aciona 5-5-5-0 no transponto. Autorizado Congonhas, nível 360. Decola da 10, primeira curva direita, da El, Leda Motiva, 208, vai ser o controle, 5550 no transponder, a área inicial é a up do 1-0. Portanto, 3601. Portanto, 3601 no correto, portão 4, chama pronto, tiver que funcionamento. Chamar nessa, grato.